deixe ir pra lá. As emoções do capitão estão presas no purgatório, então eu vou buscar. Eu sou o único que tem alguma chance de sobreviver, e eu quero tentar. Pois lá no fundo eu ainda não me perdoei por tudo que eu já fiz. Então por favor deixem eu retribuir. Minha pele queima, minha mente já não aguenta. Eu tô tentando me agarrar no que ainda lembro. Tem quantos séculos que eu tô na penitência? Eu vou te achar, não importa em quanto tempo. Ainda pergunta por que eu fiz isso tudo. Deve ser porque eu sou o cara mais idiota do mundo. Era pra retornarmos juntos, mas acredito em você. O resto deixa que eu mesmo vou resolver. Então o que fazer?